Cordiais saudações. Amigos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa da MCD Produções, desta vez com o tema Saúde. A saúde é e continua sendo a parte fundamental na conservação das vidas humanas, visto que as cheias constituíram um perigo, provocando um grande impacto na perda das vidas humanas, sendo que durante e depois das cheias, muitas doenças tais como cólera, malária e HIV-Sida propagaram-se com frequência, perturbando as vítimas na recuperação pós-cheias. Nesta óptica, a prevenção e o tratamento das doenças como malária, cólera e HIV-Sida são casos de saúde mais urgentes durante a recuperação pós-cheias. Etelvina Moisés Zunguen, reassentada de Cochombana, em Chibuto, fala da situação da saúde. Etelvina Zunguen, solteira, diz que a doença mais frequente em Cochombana é a malária e há também doentes do HIV e SIDA que estão seguindo o tratamento. Apenas a distância para o hospital continua sendo um transtorno. Etelvina Moisés Zunguen, mabagua malária. Munemuzimba, nienzeni, nkwato. Gijimela, amontinau da. Adropeni, nilio, nde. É com esse mundo. Mas gosta com ele. Mãe, vamos cruzar o canal. Mãe, vamos cruzar o canal. Nicoa maquinina co. E a lanzelela. Te a anha te. Cotlua le saco e a vagua. Fumo e caletinlo. Kuseke na tinlo. E aquele u antien sos. Yo ele, mshirami. Yo ele, moya ui bat. E cao dao e a chupeca. E a udaio. Lile cule ngopo. Sai kombela kukumeka kulukusuwani ya kili wachibelela mbeova usiku kumeka na ivagwa ita kota kututumela koo kusika mshinga enja mai kumama vagwe nu usiku kumeka isela kumeka inikolare majika ikule shibelela sai kombela kushibelela shi kumeka ilukusuwani nikaina vama vitima. Por sua vez, Belinha Macheque, reassentada no mesmo local, também lamentou as condições em que estão a viver, visto que as tendas provisórias já estão rasgadas e a doença como malária abunda sobre as vítimas porque elas não têm nenhum meio para a proteção do mosquito causador da doença. Belinha Macheque. Ai, até o dói, ali o chupeque não gobe. O gai não acho belela, ele anda comigo a tamacona. A chupeca, ali o foca com o yafa, não colhe o droma. Ele o fiz sempre droma com o yanjo, que a gente acha que não colhe. Não é uma vaga, não sei como bem clica, não para o sumo acho belela. Ai, na andela, ele e como é que o belela, como a cuta ali, leva sem nem sem vaco colhe. O meu como é o cara de cango. Você aí como belas belela, como é que o suína. Bomba no segura, samoco lá, como out in the road, hey, coda o tajiga, via lume, samaco. A mamma de macumera com malcona, lening a cona, e malar, malare, uma, e cruza, chacola, say, e aí, se tito a chacucha, engenamas malare, maco, sumo, which bedla droop, and obana mal, come on, way, and go to pegance, and my shoe boil toys bedla, and with some mamma junaco, maxanis. I land out with Sumlaka yako, yakona, a conach bedlum, cushumba, and gagona, who pega. Mova como não puxa a cagada aqui em esconda, ou vai na ya ele vai tão guan, e moia o longa caona, e como é que ele cozou em dama, com uma loga chantela, azel, chota em lá, não se aoxitiva, tendo medo lá com uma da vila, o chupec. Por seu turno, Horácio Adriano Mate diz que as doenças frequentes são a constipação e a malária, e o que tem contribuído para a propagação das mesmas é a situação em que eles vivem. A líder comunitária de Cochombana ajudou-lhes a localizar o centro de saúde mais próximo deste mundo para casos de emergência e esta unidade sanitária não tem condições de medicamentos. Ora, se Adriano Mate. É a babado da mangatara, mamalu, mikutuani, muito malária, e ou muito inavandame, como é que sofrer em tamo, e babado da porca, e na comportamento de apoio, na tinduta, sério, e aquilo anga e quando eu quis me acandar eu da o mamãe lhe angaia mo anualo agora eu comba com o anjo que logo muda só que tu anjo com angato toma a coisa que quando eu nego a mão comprimido sim às vezes mas só que eu nego a mão comprimido eu certo era não deus às vezes como a ama dar certo quando eu zao ia hospital tem que subir já para de chubut às vezes como eu como o anjo azela Zimbabwe, ova and qua, caralama zolo, caralasiro, que zerlago vava, cucumanga cu, ngwa ku ntendiso akona ri loko ri fikire nkama nwa munhu kuma ko twandzeni a sungula ku ku hazela yini dirimpendi kuma swaka wasikota ku anga luti. Neste ano cerca de 119 pessoas perderam suas vidas humanas por motivo das cheias em Gaza, Xokwe, Gijá e Chubuto. As três principais unidades sanitárias foram inundadas. Todos os pacientes internados foram transferidos para abrigos temporários em Xokwe e Chubuto. Balbina Pedro Costa, técnica da saúde na área da mulher e ação social, deixou claro que nos centros temporários foram criadas brigadas fixas que atendiam os pacientes e que os reassentados aderiam às consultas e tratamentos de doenças. Meu nome é Balbina Pedro Milami. Eu sou técnica da ação social, afeta na repartição da mulher e ação social. Epa, naquele período, para controlar aquelas pessoas, aquelas vítimas, por mim acho que tudo foi fácil, porque todos os serviços estiveram lá presentes. Saúde, polícia, ação social, inclusive ONGs para apoiar aquelas nossas vítimas. Primeiro dia, malária. As pessoas estiveram muito cansadas durante aquela caminhada que fizeram, sair daquelas zonas lá, para as zonas altas. E daí, bom, como a saúde esteve lá presente, fez de tudo para ultrapassar essas dificuldades. A saúde, junto com a ação social, né, ONGs, que são ativistas e outros, sensibilizou, né, as pessoas vítimas das cheias, de modo a irem fazer tratamento, né. Eles sozinhos também, a pessoa sozinha via que devia mesmo fazer tratamento para se curar. Não podia ficar doente naquele ambiente. Estivemos lá para ajudar as pessoas. Dali, as pessoas foram abertas. Partindo de antemão que logo nos hospitais, centros de saúde, as pessoas são capacitadas, né? Dão aulas lá, que a pessoa não pode interromper. Então, naquela fase, a pessoa foi mesmo aberta, numa de que eu faço tratamento X, sei lá quando. Então foram sensibilizados de modo a dar continuidade, porque não é aconselhável a pessoa depois parar, não fazer o tratamento, porque é complicado depois. Até presente momento, e que estão nas zonas de ressentimento, continuam a fazer tratamento. Insistem, não vou mentir, tem recurso para esse nosso grupo alfa. Quando somos comunicados que existe um doente, o diretor do serviço, a diretora do hospital, liberta o carro logo, pegar aquele doente, não há maneira. É o nome Kanjo. Papá? E maga moni que suga gatolo ni wona matlawa la mo tshama ba mafelile la ni nyamuntha futhi makona ni miyela ni kuta susa papa wa batsongwana a hi pfunani kusukela hi rurisiwile hi ta tshama la ani se vana rhengu leswaku matlawa nta swi manjani ku va masuka lana kusuhi na hina handle ka leswo ni vona a makokota batsongwana lava tirhumaku la swo tala la i mhaka munhu ka swisusi naswona munhu muzani wa mina hinkwaswo leswo na swi twa kambe a hi dyondzisani marhengu leswaku vatsongwana va fanele ku endla yini ku va va nga ti rhumela kusuhi na hina. Okay, kusukela ka nyamuntlha mina ni ta swi kota ku ve ni ku pfuneta ka ntirho lowu lavaka. Ni ta susa a makokota matsongwani hi tlhela hi cela xikhele xa ku a mati lawa nga ma tshika ma ku ndlepa laha ma nghena kona hikuva hi wona lama tlulaka tisuna ti vangaka a mavabyi ya dzedzedze. Oh, khani mambu munumuzani hi ku pfunana hi mapimo ni ta swi landzela ni bongile. Na tsundzuka munumuzani naswona Joe wa Ndlolo a hi seta kambe vaxibedhlele na vona va tile va ta khuluma hi mhaka yo liya tinsila hi xileswo a hi fambi swoswi ya xipiritana. Okay, a hi fambi nkatanga ku veni ntsongwana wa hina ta kuma ku a ku pona ka mavabyi lawa ya dzedzedze kumbe malaria. Cala-se, vula, vula. kala swivula vula u hava muti wo kala swivula vula u hava muti wo kala swivula vula u hava muti wo kala swivula vula u hava muti wo kala swivula vula. Em Moçambique, cerca de 1,4 milhões de pessoas são HIV positivos. Um em cada cinco adultos entre os 15 aos 49 anos, que corresponde atualmente em 11,5%, vivem com o vírus do HIV-Sida no nosso país. A província de Gaza é uma das zonas com maior prevalência do HIV-Sida. Por isso, a maior preocupação, principalmente em Gaza, é reduzir a propagação deste vírus, o que irá contribuir positivamente na saúde durante a recuperação pós-cheias. É o ponto final de mais um programa da MCD Produções. Amigo ouvinte, acompanhe a restante programação da sua rádio.